E quando o homem fica bravo com a mulher, ou não limpou a casa, não fez a comida, ou... Se tem moça, tem pé pra quê, filha da puta? Vai lá e limpa e faz você. Só ficou revoltada. Lógico. Você não tem a mesma capacidade que uma mulher de varrer o Com chão? certeza. E nós não estamos aqui para ser servido, né? Não é lógico, não, nenhum. Nem ela, nem ele. Não. Se os dois trabalham, os dois têm que se ajudar. E se ela não trabalha, nem por isso ela tem que ficar lambendo as coisas dele. Mas, ó, dizer uma coisa para vocês, donas moças. Vão trabalhar. Vão viver a vida de vocês profissional. Vão fazer aquilo que vocês gostam. Vocês não são empregada nem babá de ninguém. Vocês querem sair, vocês querem trabalhar? Sai, vai trabalhar. Se o homem fala quando vocês estão namorando ainda, mulher minha não trabalha, mulher minha fica dentro de casa. Então dá o pé na bunda dele porque a fila anda. Tem bastante peixe no mar. E vocês vão achar um homem que valoriza de verdade você. Ai, mas eu amo ele. Não. Você tem que amar quem te ama de volta e quem te respeita. E não qualquer um. Como foi que a Pombalina já falou, filho? Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Yes. Das moças eu gosto. gostar é um direito, respeitar é um É um dever. dever. Exatamente isso. E o amor é recíproco, não é? É hoje. Só ama se você ama o outro, tem que devolver amor. E onde uma pombagira me falou uma coisa pro cavalo que eu escutei e achei bem bonito, Conta né? pra gente. Que Só é? chore por aqueles que podem beber suas lágrimas. Quem não pode beber suas lágrimas, não vale a pena derramá-las. Maria Padilha das Almas. E aqui fica a dica, como vocês falam. Graças a Deus. Malandrinha, malandrinha, que mora na beira do cais. Malandrinha, malandrinha, que mora na beira do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Saravá, dona Maria do cais. Salve! Hey, graças a Deus. Tudo bem? Filho, filho. Eu quero te dar um Eu abraço. também. E agora? Vem aqui, deixa eu dar um abraço. Maria do Cais, satisfação falar com a senhora. Nossa senhora, olha que linda rodando. E aí, beleza? Tudo malandro? Qual que é essa malandragem que vocês carregam? Que não é uma malandragem negativa ou ruim? É a malandragem de saber ser faceiro quando tem que ser faceiro. É saber ser sério quando tem que ser sério. E jogo de cintura, né, filho? Oh. Sem jogo de cintura não vai a lugar nenhum. Não vai? Errei, malandro. Vocês não têm um ditado que chama, fala assim, ó. Se o brasileiro não desiste, desiste nunca. É. É isso, é. Oxe. Deixa a cintura, ó. Passa assim, ó. Andando no meio do caminho, vou andando no meio dos malandros, vou mandando eles. Eita, coisa boa. Olha. E o que que é que esse ponto fala que a navalha fala, a navalha faz? O quê? Como é que é esse ponto aí? Quero ver você fazer o que a navalha faz. Vamos ver o que que a senhora faz que a navalha faz. Só que a navalha é brava, né? Navalha é uma outra malandra. É. Já viu navalha, filho? Não. Eita, né? É brava. Malandra brava. E por Tem. quê? Não dá pra brincar muito com ela. Geralmente ela trabalha na linha de um Mulu. E a senhora? É. Trabalha na linha de Oxum. Ixi. Mãezinha. É? É a bonita. Então a senhora não consegue fazer o que a navalha faz. Se precisar, eu faço, né? Oh. Cadê meu punhal? Punhal, é? É até punhal. Punhal, mas não machuca? Ei, machuca quem tem que machucar. Se o filho da puta vai aprontar, eu enfio no bucho e ralo. Que isso? Uai, filho! Olha! Mas explica para as pessoas que estão acompanhando, enfia no bucho do espírito, né? É, filho, E mas. rasga o bucho do espírito, né? É, né? Mas tem uns, né, filho, que eles são assim, né? Uns o quê? Encarnado ou desencarnado? Os dois, né? Eles são assim. assim, né? Eles vêm pedir as coisas pra gente, né? Uhum. Aí a gente faz assim, ó, tô, mas comporte, faça as coisas direito, trabalhe dentro da lei. Uhum. Aí vai lá e apronta, né? Aí que a gente faz? Enfia a faca no bucho. Aí o Greg fala assim, ó, ah, mas então é ruim, né? A Maria do Cais é ruim. É. Só faça as coisas direito, né, filho? Direito, é? Não é, eu fui lá e dei força pra você, dei ajuda pra você conseguir pataco, por exemplo. É, vamos ver. Daí você vai lá, ganha esse pataco, pisando nos outros. Não dei ajuda. Eu vou contar o caso que aconteceu com a menina que trabalhava ali. Vamos ver. Trabalhava num desses lugares que faz pão, né? Pão, já sei o que é. É, então. Trabalhava, cumpria com suas obrigações. Sim, senhora. Daí trabalhava de segunda a segunda. Aí, sem folga, direto. Aí chegava no final do mês que vai receber o pataco, não ganhava as horas, como vocês chamam? Hora extra. Hora extra. Eita. Falava que não tava fazendo mais do que obrigação. Opa, peraí. Ué. Aí enfio no bucho mesmo. Eita. E não era só com menina aqui, era com todo mundo que trabalhava lá. Uhum. Tinha umas moças barrigudas desse tamanho com os bebês assim, ó. Uhum. Tinha que ficar em pé lá 10 horas trabalhando. Aí se sentava, o que ela falava, filha? Isso é preguiça, você é vagabunda, porque barriga grande de bebê com 8 meses não pesa coisa nenhuma. Coisa nenhuma na barriga dela que vai ver o que eu vou fazer. E não gosto que mexe com gente com filho, não. Que isso? E não gosto, filha. Mãe é um negócio sagrado. É. Bebê é um negócio sagrado. É. Gosto muito de mulher grávida. É. Muito de criança. Gosta? Gosto. Então, qual que é o nome da senhora na linha de malandro? Maria do Cais. E por que Cais? Porque eu morava na beira do Cais. Aham! Morava, via, trabalhava na beira do Cais. E por que não veio na linha de... Marinheiro? É. Eu posso vibrar na linha de marinheiro, só que eu sou mais tranquila, mais sossegada, trabalho com outras coisas. Ah, é? Mas eu não sou uma marinheira de Iemanjá, não. Eita. Eu sou uma marinheira de Oxum. De Oxum. Porque era Cais do Rio. Uhum. Entendi. Morava num lugar que tinha rio. E mar. E mar. Do um lado, mar do outro. Claro. E na vida a senhora teve algum comportamento que poderia defini-la como malandra? Muitas, né, filho? Conta aí. Um deles é que eu tinha vários homens, né? Eita. Tudo amarrado na minha barra da saia. Sou bonita, né? Porque o homem não vai querer, né? Eita, achando o quê? Gosto que fica assim, ó, babando atrás de mim. A senhora era bonita. É. Sou ainda. Mesmo astral. Era bonita, mais alta que o cavalo, assim. Uhum. Mais fina que o cavalo também. Uhum. Fina porque não comia direito, né, filho? Oh, meu pai. Cavalo é bem alimentado, né? Eu não era, não. Eu via disso aqui, ó. O que é isso aí? Isso aqui, ó. Leite de cabra. Leite de cabra, daquelas bem porreta. Com cana dentro, né? Gosto de ser mágico. É? Gosto de cerveja, gosto de pinga pura. Agora pinga aqui assim com o coco. Esse é bom, foi bem. A senhora gosta? Eu gosto de tudo. Eu só gosto de bebidas de moça, sabe? Aquela que é docinha, faz tch, tch, tch, bacana. Tch, não. Como é que faz? Como é que faz? Gosto não. Ô, meu pai. Ih, gosto não. É estranho, faz tch, na boca. Parece água de bolinha. Ah, é? Ah, sabe de boa? Sabe água de bolinha que as crianças comem? Sim, deve? Sim. Não sei não. Que água que é? Guaraná. Ah, tá. Vai refrigerante, o cavalo falou. Refrigerante, tá. Não gosto. Não gosta? É que você é assim, ó. Tá certo. O que a senhora levou da vida de malandro como aprendizado? Que a malandragem é boa. Até certo ponto, né? Olha. Quem vive na malandragem morre na malandragem. Eita. E morrer na malandragem não é muito bom, não. Não é bom? Não. Que isso? Porque, filho, quem morre na malandragem nunca morre tranquilo e sossegado. Tá caindo tudo no chão, né? Sério. Não, não tem problema. Depois não limpa. É, tá, daí eu acabei respondendo no lugar da senhora. O que, que a senhora mais levou assim da vida dela? Porque se não volta, a senhora vai continuando aí também, né? Lógico. O que, que a senhora levou da vida de malandro? Ei, filho, que a malandragem ela tem que ser pra você se viver na tua vida, que é difícil. Minha vida era muito difícil. Olha. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. E o que, que eu ia fazer, né? Eu tinha 14 anos, não fazia nada, pobre. Foi seguir os passos da minha mãe, pra trabalhar no cais. Nossa. É. Então a gente tinha que ter a jogo de cintura pra conseguir o que precisava, de quem merecia você pegar, né? Ia lá, fazer um charme pros marinheiros ali pra eles me dar um peixe pra comer aqui. Ixi. E ali dar um charme no outro pra ganhar um trago. E ali dar um charme pro outro pra ganhar um vestido, comida, pra trabalhar. Essas coisas assim. Não era fácil, não. Daí a malandragem é nesse ponto. Agora, quando você começa a malandragem pra fazer mal pros outros, aí dá não. Não dá não? Dá não, porque depois cobra, né? Quem cobra? Ai, eles, né? Claro. O universo vigia nossos passos. É, bonito esse jeito que ele falou. O universo vigia nossos passos. Gostei. Gostou? Os orixá mete porrada também. Eita. O universo vigia nossos passos, os orixá mete porrada. Ô, louvado seja. É. Claro. Ele fala de Ogum. Claro. O fachado de Xangô. Na cabeça, né? Sua história retrata um pouco da própria história do brasileiro que fica assim, a quem da inclusão social? Eita, foi difícil. Fala mais simples, filho, mais simples. A sua história retrata o ser que luta para sobreviver, mesmo contra todos os movimentos. Isso, aí falou melhor. É assim, né? É, né? É o povo... Então como que a gente vive hoje em dia, Dona Maria do Cais, considerando o irmão que está em necessidade? Sabe qual que é o problema de vocês? Vocês têm uma mania de achar? Assim, ah, é bandido. Mas por que que é bandido? Aí. Quando tem todas as chances da vida para ser boa pessoa e mesmo assim virar bandido, espera aí, tem alguma coisa errada. Mas e se não tem nada? É. E se não for malandro ali e faz ser bandido, que nem vocês falam, não é a única coisa que eles têm. Vocês excluem uma parte do povo de vocês, os irmãos de vocês, e quer que eles sejam que nem vocês. Mas como é que é? Eu não sabia ler e escrever, não. Não sabia? Não sabia, não. Naquela época as coisas eram um pouco mais complicadas. Mas hoje em dia é mais fácil. Mas tem muita gente que precisa parar, fazer os estudadores, pra poder... batalhar a vida. É. Mas às vezes batalha, e mesmo assim não dá em nada, ninguém dá chance. Porque mora no lugar A, ou porque mora no lugar B, porque o pai tá preso, aí ele não quer seguir o mesmo caminho do pai que tá preso, ele quer trabalhar. Mas daí pega as antecedentes que fala, né? Aí vê que o pai é bandido também. Aí o que sobra pra ele? Bandidagem. A malandragem. Se for malandro bom, vai saber sobreviver sendo correto. É. Mas se for malandro ruim, ixi, vai pra bandidagem. Vocês têm que entender que às vezes ele vai pra bandidagem porque às vezes é a única coisa que ele conseguiu. Ô, dona malandra... Mas nunca matei ninguém não na bandidagem, não. Na bandidagem, assim, se eu tivesse que enganar alguém pra conseguir o que eu precisava, não foi matando, machucando ninguém não, que fique claro. Ah. Eu machucava os meus iguais que vinham pra mexer comigo. Sim. Mas daí é como vocês dizem, malandro pra malandro. Aí era um outro esquema, né? Claro. Aí a lei entre a gente era um pouco mais complicada. Ouve-se dizer que quem no caminho das drogas continua ou as drogas se entrega, tem dois fins. Ou é a cadeia ou o cemitério. O que a Manana tinha a dizer sobre isso? Foi a verdade, né? É verdade? Na minha época não era droga, não. Era isso aqui, ó. Isso que na minha época, filha, a gente bebia isso aqui porque a gente passava fome. Fome, é? Como é que a gente ia ficar? Aqui, tá bonita? Como é que a gente... Já filmaram a senhora antes da sua vida? Não, é, tô feliz aqui. A primeira vez? Falaram que vão fazer uma peça de mim, falaram? É? Falaram, teatro. Nunca vi um teatro. É? E uma peça com a sua vida? É. E o que a senhora tava falando? Tava falando da droga. Das drogas. É, e aí? Passava fome, filho. Se passava fome, às vezes eu comia o dia inteiro. Dois, três dias sem comer. Ó, mandando efeito especial, ó. Subindo, ó. É, vou dançar aqui. Que linda. Graças a Deus. Vamos falar. A gente se diverte. Trabalha, mas se diverte também, né? Tem que ser assim, filho. Tem que estar até trabalhando, tem que se divertir. Oh, meu tem pai. Tempo pra tudo, pra dar risada, pra dançar, pra rir, pra brincar. Graças a Deus. Pra rir do outro que, faz, que cai no chão. Eita. Né? Mas depois levanta, né? É, ué. Lógico. Eita. E que a ferida externa não é tão forte quanto a interna, né? É, lógico. Oh, meu pai. Então conta aí, como é que é essa história da droga? Aí ela tá subindo. não é letal, assim, ó. Tá, tá arretado o negócio. Mas passava fome. Uhum. Ficava 2, 3 dias sem comer. Então é que a gente fazia, a gente bebia. E daí se a gente tava bêbado, uhum. Eu tava rindo, eu já não tava vendo as coisas. Nossa, e no final das contas, era uma fuga. Agora, aqui no mundo de vocês, tem essa droga, né? Que vocês usam. Vocês não, né? Vocês pessoas encarnadas aqui nesse mundo. Tem acesso. É. Uhum. Que faz mais mal do que isso aqui. Mais mal, mais mal. Faz tão mal quanto, mas faz mais mal. Uhum. Porque ou vai se matar pra conseguir mais dessas coisas, ou vai se matar enganando o outro, ou vai se matar de tanto usar, de morrer de bebida também. Claro que morria. Mas era diferente, né? Era, é. É, porque isso aqui é mais lento pra você morrer, né? Antes de você morrer disso aqui, não é? Você passa muito mal. É. O cabra que continua enchendo a cara quando tá entrando em coma, esse, ó, meus parabéns, esse é bom. Porque você passa tanto mal, filho. Filho, já tomou pó? Não. Não? Acredita? Eita, filho, não, tem que tomar pó. Tem? Tem. Olha, é uma boa experiência. Olha, mau exemplo. Não é maior exemplo, não. Vocês têm que saber as coisas erradas. Se tinha se tomar um pouco bem tomado aqui, a gente conseguir levantar no outro dia, daí você vai saber o que, que é pó, que é errado. É, realmente. Cara, bebe. Chega uma hora que ele tá vomitando até as tripas, de tão mal que tá passando. Uhum. Se continua bebendo, tem que ser muito especial, né? Uhum. Aí morre, né? Porque daí já tá vomitando até as tripas. Assim, eu não sei exatamente como funciona medicamente falando, né? Olha. Mas eu sei que é assim que funciona, porque eu já vi muito acontecer. Medicamente? É, fala as coisas do médico. Ah! Quando ela fala muito, ela dá uma volta. Tá certo. E aí? É. Ah. Então, já ficava a beber, E aí depois começa a passar mal, né? É. Eita, filho, eu quero me tocar. Eu tô atrás do negócio. É, aqui. Fica bem no olho, assim, daí foi que a Val tá falando que aqueles negócios de filme de bandido que fica na cara de coisa, assim, ó. Até um negócio assim. Então tá, agora eu fiquei de pé, essa hora assim, que eu sou alto. Vamos lá então. E aí? Bebe, daí cai desacordado. Aí acorda, passando mal, vomitando as tripas, tonto, com dor. Se o cara levanta e vai virar uma garrafa de cachaça, de novo o cara tem que ser campeão. Porque você tá passando mal. Sim. Então por isso que eu falo que essa morte é mais lenta. Sim. Você tem que ter muita vontade de morrer, claro. Pra você morrer disso aqui. Claro, o organismo de vocês vai perecendo, exato, conforme vocês vão bebendo. Né? A mala droga não, né? Às vezes, vocês, não sei como que é, vocês fuma, né? Vocês fumam? É. Tem de fumar? Tem que fuma, tem de cheirar, tem de injetar. Não é que passa um pouquinho assim, né? Cai duro? Tem gente que faz isso realmente. Cai duro. Até o processo. É. Mas tanto um quanto o outro não é bom, não. Nenhum é bom. Não, porque vocês não precisam mais ficar passando por esse entorpecimento de vida, porque vocês não precisam mais disso. Não precisa. Vocês estão numa situação hoje em dia que tem gente que ainda precisa, infelizmente. Ai. Mas creio que quem está me escutando aqui não precisa. É? Faz assim, por hobby, por passatempo. É com cuidado, né? E aí vocês estão se enfiando em cada buraco por causa disso aqui. É. Ah, eu tô com dor aqui, minha mãe. É lógico, encheu a cara no boteco. E aí depois, ah, eu tô com dor. Ai, minha mãe, eu tô todo carregado. Por onde eu ando, eu vou puxando egum. Ixi, o que que é egum? Esse espírito perdido que fica andando por aí, né? Tá. E aí gruda nas costas, começa a dar porrada, sugar a energia vital. Uai, sai de segunda a segunda pra ir no boteco, encher a cara e ficar sem conseguir acordar no outro dia. Não quer estar cheio de egum? Nossa. Aí vem aqui, não, minha mãe, não fiz isso. Filho, eu sou malandra, esse é irmão desse. Dá pra ver de longe as tuas marcas do perispírito que você enche a cara, de segunda a segunda-feira. Aí vem e sobe pro terreiro, né? Uhum. Não, limpinha, arrumadinho. Não, eu não bebo. Não bebe. Entre outras coisas, né? Pai? É. Então, se a pessoa cresceu no meio onde tem droga, como é que ela aplica uma malandragem útil para a vida dela e para o crescimento? Se esquiva desse negócio que faz mal, né? Faz o quê? Se esquiva. Malandro que é malandro é jogo de cintura, não falei? Falou já no comecinho já. Então foge. Assim, ó. Samba e escapa. É mesmo. Você tem inteligência para quê? É, ué. Claro. Quando tem roubado, você tá vendo que tem roubado? Sai. Porque você sabendo que tá rindo, tem roubado, você tá caindo na rebola, você é burro, né? Uhum. Claro, claro. Claro que vocês precisam entender que tem gente que às vezes não tem como, vocês têm que auxiliar e resgatar esses que estão passando por dificuldade. É dever que vocês também, como caridade. Eu ajudei muita gente quando era viva. Ajudou? Conta uma situação aí, vamos ver. Já vou falar a palavra bonita, né? Vamos ver. Eu era puta. Que isso? Filho, era o que eu tinha pra fazer. Ninguém ia querer uma... O que que uma moça de 14 anos, baixinha, magrelinha, ia fazer? É. Onde eu vivia. É, não tinha muito o que fazer. Então eu fui criada pela mãe, que era como uma, vocês chamam de cafetina, né? É. Que é a que cuidava da minha mãe, a minha mãe, e me cuidou. Nossa. Ela cuidava de mim. E me cuidava pra trabalhar. Né? Uhum. Eu devolvia a ajuda que ela me dava, né? Me dava pra morar, me dava o que comer. Um pouquinho, mas dava, né? O que tinha. Era o que tinha pra todo mundo. Ela não comia não e deixava os outros passando fome. O que ela tinha, ela dividia com todo mundo. É que era pouco mesmo. E tinha umas moças que ficavam buchadas, né? Ah, prenha. Claro. E daí não podia trabalhar, né? Ixi. Eu cobria dois horários pra poder dar dinheiro pra elas conseguirem cuidar do rebento. Então eu auxiliava elas. Ou então quando elas tinham que trabalhar e elas tinham a criança pequena, eu ficava com as crianças. Então eu ajudava um pouquinho, eu não tive meus filhos, mas eu ajudava aquelas que estavam grávidas. Porque a gente tem que se ajudar, né? E mãe é mãe, né? Sim. Se tá lá, tem que ir uma boca pra alimentar, ou às vezes o pai foi embora faz tempo, foi lá, deixou e foi embora. Fazer o quê? Quer cuidar, né? Morava no cais, né? No cais. O marinheiro vem, vem, provê, faz festa e ia embora. Jurava mil amores e ia embora. Ai. Eu ajudava elas. Nunca fiz mal pra ninguém assim, diretamente. Uhum. Eu fazia mal assim, filho. Eu gostava de ser paparicada por homem. Paparicada? Aí. Aí que eu fazia. Eu ia lá nos terreiros. Terreiro? Terreiro, já tinha. Terreiro de Umbanda? E não era de Umbanda. Uhum. A Catimbó. Uhum. Eu ia lá. Fica bonita aí. Eu ia lá, conversava com os homens bravos. Sabe os homens bravos de cartola? Bravo. Daí ia lá pra fazer as coisas. Ia lá, amarrava uma aqui, amarrava outra ali, na barra da minha saia. Fazia o que vocês chamam de amarração, né? Ah. Uma moça faceira aqui, fugia dos pretos, porque dos pretos eu tinha medo. Por quê? Dos voos. Eles são bravos, né? Eles falaram, não pode, Maria do Cais. Não estava preocupada com isso. Os pretos incorporados. Sim. E os pretos não incorporados também, né? Tinha? Tinha. Daí chamava. Tudo livre, não era nada escravo. Nós vivíamos, não tinha escravo, não. Tá. Eles tinham os escravos, mas assim, um ou outro de casa, né? Que ficava, auxiliava ali. Mas, no geral, não tinha senzala, não tinha mais essas coisas. Sim. Tinha outro tipo de escravidão. Que não é essa que vocês estão acostumados, preto velho. Daí eles me davam bronca, né? Não pode, Maria do Cais. Pode amarrar, isso volta, Maria do Cais. Amor amarrado não é amor verdadeiro. Ignorava, não. Me ignorava. Ignorava? Me ignorava. Amor amarrado não é? Amor. Mas eu não tava preocupada se era amor de verdade ou não, filho. Eu tava preocupada com alguém que fosse me dar comida, que fosse me dar roupa bonita, que fosse me dar glória, que fosse me levar pro samba. Era isso que eu queria. Eita. E aí, a senhora ia contar aqui o mal que a senhora fazia. Era amarração, pô. Só que eu não acreditava em incorporação, filho. Não? Não. Eu achava que aqueles bichos ruins que estavam lá, né, os homens mal, os exu, eu tenho medo deles. Era tudo fingimento dos médiums, né? Eu achava que não tinha incorporação. Uhum. Mas não interessava se era fingimento ou não, o que interessa é que aquela magia estava funcionando e eu estava conseguindo amarrar meus homens na barra da minha saia. Dava resultado? Dava, vou se dar. Eita. Só que eu não pagava, né? Naquela época as entidades funcionavam assim, isso há muito tempo atrás, né, filho? Os Exu ainda era tudo pagão. Nossa. Funcionava assim. Ele te dava e você pagava ele. Seja com um animal, seja com alguma coisa que eles queriam. Sim. Aí o que eu fazia, ia lá, pedia e não pagava. Não voltava mais. É, ia fazendo assim. Vixe. Quando eu desencarnei, que foi que estavam esperando? Esses homens ruins, né? Eles estavam esperando. Foi lá me cobrar, ó, tá vendo o mal que você fez, o que você não me pagou, a tua vida que não foi lá muito perfeita. Ixi. Aí passei, não gosto de falar dessa época, não gosto de falar. Não gosta? Eu passei no umbral, não gosto não, passo. E passou a época no umbral? Passei bastante, apanhando bastante. Mas não gosto de falar. Não gosto de falar na minha vida faceira. Né? Mas, ó, foi tão ruim que... Foi ruim. Não queiram passar. Não. Essa é a pior coisa que vocês já passaram na vida. O maior medo que vocês têm. O maior medo que eu tenho é de altura, eu tenho medo de altura. É, imagina então você passar num lugar que você tá sempre no alto. Você tá no alto do penhasco, ventando, com o mar batendo lá embaixo, e você não consegue ir pra nenhum lugar, você fica lá. E ninguém pra te socorrer. Esse cheio de aranha então? E aí, ó, cheio de aranha então. Subindo, te mordendo, te... Ou seja, você encontra com o seu maior medo depois que você morre. É. Ou seja, você mesmo manifesta aquilo porque faz parte da sua consciência. É porque eles precisam te machucar de algum jeito, né? Pra te fazer lembrar aquilo que você fez de errado pra se resgatar. Nossa. Então você vai ficar naquilo que mais incomoda, né? Se você for uma pessoa que comia demais, morreu comendo demais e tirava dos outros pra comer, você vai estar num lugar que você tá morrendo de fome e não tem o que comer. Nossa. Junto com o teu medo. Aí você tem medo de barata, ainda cheio de barata ali do lado andando na tua cara. Na tua cara? A senhora fala pra extravasar mesmo. Pra pessoa... tem que falar direito. É mais ou menos aquilo que os católicos chamam de inferno, né? Inferno, é? É um purgatório, pô. É, purgatório. Mas é isso que faz. É expurgar mesmo. E não tem essa de ser batizado ou não. Você fez coisa ruim, você vai pro purgatório? Sim. Vai ser expurgado? Sim. Porque eu ia pra igreja, né? É. Aí eles falavam assim, não, mas quem foi batizado, né? E lá se confessar, ia lá me confessar, daí agachava na frente de Nossa Senhora, rezava 150 Ave Maria, 150 Pai Nosso. Passou todos os pecados, não vou pro inferno. Aí lá meu pai falava pro padre, eu amarrei o fulano de tal, fazendo largar a esposa pra me mimar. Né? Não, filho, isso não pode, você tá incentivando o adultério, mas a gente resolve sim, filho. Você paga aí 50 Pai Nosso, traz umas flores para a Virgem Maria, se arrepende do teu pecado, que você não vai pro inferno. E tinha uns padres safados, né? Padre safado é o quê? Vamos ali atrás, filha, que a gente já resolve esse seu problema, né? E né, se você ficar ali comigo, Deus, eu falo direto com Deus, olha, tô aqui, ó. Eu e Deus. Eita. Aí é lá, né? Uma passada de mão, uma pegada aqui, uma pegada ali, nossa, coisa assim. Aí passou. Não sou mais. Uai, se o homem de batina, que é o homem de Deus, disse que eu fazer isso já não paga mais pecado e eu não vou mais pro inferno, é isso que eu vou fazer. Ai. É, não funciona assim não. Depois a gente desencarna e a gente vê que isso é tudo mentira. O que acontece com quem hoje anda encarnado por esse mundo, explorando a ingenuidade dos outros? Vai pagar as contas deles lá no umbral, né? Vai pagar. Não vai ter... a minha, ele vai pagar a dele. Pagou, pagou, tá lá. Em algum lugar, pagou. Não tenho raiva de ninguém, não, filho. Uhum. Por muito tempo eu senti muita raiva do meu marido que me matou. Mas depois passou. Então a senhora morreu de morte morrida, é? Ou de morte matada? De morte matada. De punhal fiado na bucha. Eita. Largado embaixo do cais pra morrer. Agonizando. Foi porque a senhora fez alguma coisa pra ele, aposto. Foi, eu tinha, não tinha só ele, né? Ah, ele tinha ciúme. A senhora mentiu que tinha só ele. Nunca menti. Ah. Quando ele foi lá me pegar lá na minha mãe, lá no puteiro, me disse que queria casar comigo, e me dar uma sandália bonita, um vestido bonito, e ia me fazer tirar daquela vida, eu falei pra ele, homem, não faz isso. Não consigo ser mulher de um só. Aham. Não consigo. Mas você não me ama? Amo, homem, mas não consigo ser mulher de um só. Olha. Do mesmo jeito que você não consegue ser homem e uma mulher só. Uhum. Não, mas eu te juro que você é só seu. Não foi, né? E eu também não conseguia ser, não. É na minha natureza. Eu fui sincera, não fui, filho? Foi. É assim embaixo, né? Foi sincera. Fui sincera. Foi. Falei pra ele, não consigo, não gosto de um homem só. Eu gosto de vários homens paparicando, me lambendo, me mimando. Uhum. Gosto de ir pro bar, gosto de beber, gosto de sambar. Não vou ficar bonitinha em casa fazendo comida e passando roupa. Eita. Até faço minhas obrigações de esposa. Uhum. Lavo, passo, cozinho. Mas eu gosto da vida na noite, eu gosto da festa, cresci no meio disso. Eu não vou parar. Nossa. Não, você vai ver que eu vou mudar também e aí a gente vai mudar junto. Me deixar a noite inteira em casa. Eita. Que angústia. ia pro jogo. Aí depois de um tempo eu percebi que no começo comecei a achar preocupado esse malandro, né? Arranjou encrenca com alguém lá no trabalho, porque ele dizia que trabalhava berna nenhuma. Ele? É. Era outro malandro, pô. Era o Zé Pilintra. Virou Zé Pilintra. Virou Zé Pilintra, é. Virou, né? Virou. Zé Pilintra. Eu falava, tá trabalhando. Tá trabalhando nada. Ele tava na casa de alguém dormindo, porque de noite ele ia jogar. Né? Ele não voltava pra casa. E eu achava que tinha levado uma faca no bucho. Né? Eita. Tinha nada. Tava aprontando por aí. Aí às vezes ele chegava cheio de dinheiro. Maria, hoje ganhei a sorte grande, tirei a loteria, vamos festar, né? É. Daí a gente ia festar, aí a gente ia sambar, daí a gente comia, daí a gente bebia até morrer, daí aí a gente se amava, né? Aí a gente se amava. Oh. Adorava ele, me adorava. Não ligo não, você tava jogando, homem, que importa que a gente tá aqui festando, sambando e dançando. É. Aí chegava no outro dia com a dor de cabeça da ressaca, né? Vai começar a quebra-pau, né? Ele saia de casa. Aí chegou um momento que eu vi que ele não ia voltar pra casa tão cedo. Então ele ia pro lado do rio e eu ia pro outro. Ia encontrar os outros Zé, né? Se ele tava fazendo festa, tava fazendo festa também. Aí um dia um Zé me levou pra casa. E quando o homem chegou, o que que tinha lá? O Zé me deixando na porta de casa e dando um tchau. Ixi, esses homens começaram a se atracar no meio da rua. Ô, louco. Ixi. E joga a poeira do lado, joga a poeira do outro. E eu gritando na janela. No fundo, tá gostando, sabe, filho? É. Dois homens brigando por mim? Ah. Aí eu comecei a não gostar quando eles tiraram uma vara pra brigar. Um tirou a garrafa, quebrou a garrafa e outro tirou uma vara. Falei, fodeu. Ixi. Deu acorde. Daí comecei a gritar na rua, acorde que os homens vão se matar. Meu marido matou. Ai. E ficou puto comigo. Então é isso que você faz, eu achando que você tava na casa da tua mãe, que é a cafetina, né? Uhum. Achando que você tava ajudando as moças com os filhos. Uhum. Tava nada. Tava aprontando. Aí me trancou dentro de casa. Dentro de casa? Fechou minha casa, a casa era minha, tá? Hã? A casa era minha. Ele foi morar na minha casa, porque não tinha casa não. Foi morar na minha casa. Nossa. Me trancou dentro de casa. Me deixou dias dentro de casa. Sem comida, sem bebida, trancada lá dentro, não voltava, nem fezer. Peguei querosene, que a gente tinha pegou a lenha, querosene. Ah. A gente tinha fogão a lenha, né? Ah. Peguei as lenhas, pus na porta, que era de madeira, peguei querosene, joguei e botei fogo. Ou eu saio daqui, eu morta ou vi, mas saio daqui. Esse filho da puta vai pagar. Pus fogo na casa. Aí consegui sair, né? Porque daí a porta ficou mole, eu consegui quebrar a porta com a cadeira e consegui passar. E fui atrás desse filho da puta. Cadê esse Zé? Ficava braba, hein? Nossa! Tava com minha peixeira. Fui brava atrás dele. Cadê esse filho da puta? Sangue pergunta no olho. Aqui, sangue no olho. Pergunta aqui, pergunta ali, colar. Tava jogando no cais. Jogando capoeira. Daí já cheguei gritando. Dando uma de boca, essas coisas que a mulher faz às vezes, né? Eita. E aí os homens, tudo que tava com ele, ó, pianinho foram embora. Olha. Eu sabia que eu era brava, era. Sabia que quando o negócio ficava feio, o negócio ficava feio. Ia sobrar pra todo mundo se não saísse de perto de mim. É, sabiam disso, conheciam. Era famosa lá. Daí a gente brigou de boca, depois a gente brigou de tapa, porque eu jogava capoeira dando canto ele. Ô, louco! É? Olha. Claro, é, filho. Tá na malandra, tem que ser malandro. Todas as coisas. Todos os aspectos, né? É. Não é? Aí, eu consegui cortar ele, cortei a cara dele. Cortou? A boca dele. A senhora tem uns capoeiristas que eles colocam a navalha no pé assim, e ó. Tem esse que eu fiz. É? Eita. Já acertei a cara dele, porque andava descalço, né? Não usava sapato não. Eu tinha o sapato bonito pra ir pro samba, né? Mas no dia a dia eu andava descalço. Rasguei a cara dele, o homem ficou puto. E foi pra cima de mim. Ainda é homem mais forte, eu era pequena, ele era grande. É. Negro grande, bonito, alto assim, né? Eu mirradinha. Daí ele me enfiou a faca na barriga e me jogou pra debaixo do cais. Eu acho que ele achou que eu tinha morrido na hora, mas não morri na hora. Fiquei um tempo correndo. No dia amanheceu o céu. Nossa. Daí a maré encheu, daí eu morri. Tava morrendo já, pai foi pro umbral. E ele ficou vivo, né? Batendo perna. Disse pra todo mundo que eu tinha ido embora. A Ave Maria deu um show no cais, ninguém tava lá pra ver, né? Pegou as trouxinhas dela e foi embora. Não acharam meu corpo? Claro, eu não queria ser acusado. Não, acho que não. Porque senão minha mãe ia matar ele, né? Ia? Ô, minha mãe é na Vale hoje, filho. É? É. Minha mãe é Maria Navalha hoje. Nossa. E é ruim. Ruim. Abre que Maria Navalha, sabe o que Maria Navalha faz, filho? Não. Trabalha com caco de vidro. Vixe. Enfia a mão dentro do vidro e faz assim, mas não corta cavalo, não. Não. Pega o caco de vidro, joga na boca e faz gargarejo com cerveja. Certo. E o caco de vidro trabalha com vidro, corta demanda. Corta magia, corta demanda. Nossa. Corta a língua de falador, né? Ixi. É, isso que Maria Navalha faz. Ficou aí como morto, né? Morta não, como desaparecida, que foi embora. Deve estar batendo perna em algum outro lugar. Mas, ele arranjou encrenca com mais meio mundo e morreu também na malandragem. Era nova, filha. Mais nova do que o cavalo. Era nova? Eu tinha 25. Nossa. Mais nova, bem mais nova que você, né? Sim, é, sim. Eu tinha 25 quando morri. Tenho 26, né? É, né? Então aí, ó. Não. Um pouco mais nova, ó. Não. Só pouca coisa. Não. Mas assim, a senhora... Encontrou com ele depois? Encontrei. Como é que foi? Ele falou, eu não queria, mas você forçou a barra, teve que... Foi isso? É isso que ele fala, né? Ah. Você deu motivo, né, Maria? Ai. Mas hoje a gente trabalha junto, filho. Trabalha, é? Que coisa boa. Trabalha, a gente resgatou o que tinha pra resgatar e agora a gente trabalha junto. Não tem mais ciúmes dele, não tem mais ciúmes de mim. É, ué. O amor tá uma proporção diferente, né? Eu amava aquele homem. E a mãe? É? De todos os homens que tive, tive bastante. Esse foi o que eu mais amei. Foi? Acho que foi o que eu amei de verdade. O único. Foi. Ó, mas que história é mais assim, comovente, né? Você acha, filho? É. Achei de tramas e reviravoltas. É. Tem que bater. Não acha? Sim, acho. É. Nossa. Então, como que a senhora assim... Fala um pouco mais do terreiro de Umbanda. Da sua experiência com terreiros de Umbanda. Sabe, filho, que as pessoas não aceitam me ter de frente, não, né? Não aceita? Não. Eu tenho vários cavalos por aí. Tem? Tem. Eu, meu. Maria do Cais na linha de malandro. É, mas não fala que é Maria do Cais, não. Ah. É. Uns falam que é Maria do Coco, outras que falam que é Maria Baiana, outras que falam que é Cigana Sete Saia, mas tudo eu. Ah. Eu tenho vários nomes. Entendi. E mesmo porque as pessoas não aceitam malandra ainda, né, filho? Malandra. Malandra. É uma coisa difícil hoje em dia de entender essa linha. Ah. Acho que malandro é Zé Pilintra e acabou aí. É. Aí vai estar num terreiro, tem 30 Zé Pilintra. Não, tem um Zé Pilintra ali, outro tem Zé do Coco, outro tem Zé Pretinho, outro tem Zé Navalha, outro tem Zé... Mas fala tudo que é Zé Pilintra. Zé do Catimbó. Ah. Aí fala tudo que é Zé Pilintra. Ah. Uma pequena parcela ali é Zé Pilintra. É. Nossa. E daí não conhece os... As malandras, né? Não. Aí chama, acho que é baiana. Ah, baiana. É. Olha, bebe até coquinho. É, ué. Não, mas é que não bebe cerveja porque fizeram coquinho pra mim porque não tinha cerveja, não é isso? Sim. É. Senão ela tá bebendo cerveja. Aí fala, ah, não é malandra, é baiana. Ah, não é malandra, é marinheira. Pô, do cais, só pode ser de marinheira, né? É. Sou malandra, com orgulho. Trabalho na vibração de Zé Pilintra. Não sou um Zé Pilintra, porque sou uma Maria do Cais. Mas eu trabalho dentro da linha de Zé Pilintra. Tá. Tem certo. Maria Pilintra também, sabia? Olha. É, não, só é meu caso. Uhum. Maria Pilintra é outra irmã minha que trabalha na linha, na frequência de Zé Pilintra. E malandro trabalha em linha que quiser, né, filho? Tá aí a malandragem. Conta mais histórias, assim, sua, de experiência sua em terreiro, enquanto encarnada, que eu quero dizer. Enquanto encarnada? A senhora ia lá, como é que era antigamente? Era tudo assim, filho. Primeiro que era na natureza, né? Não era no construído assim. Aham. Era no chão batido, embaixo de uma árvore sagrada. É o Catimbó, a Juremeira. Aham. Né? Lá onde eu vivia, né? Aham. E eram geralmente espíritos que viveram e eram importantes. E quando morreram foi feito um encampamento para que eles pudessem voltar e auxiliar a gente quando os que estavam encarnados, né? Nossa. Zé Pilintra era um desses, né? Na minha época não tinha Zé Pilintra ainda, porque eu vivi na mesma época que Zé Pilintra. Então o Zé Pilintra ele é novo hoje, né? Agora que estamos tendo permissão de descer nos terreiros. agora que a gente tá conseguindo, claro, evoluir não pra... Tinha. Não tinha. Não tava pronto ainda. Né? Não éramos espíritos prontos aí. Uhum. Descer, ajudar vocês. Uhum. Por isso que a linha de Zé Pilintra é muito confundida com o Exu. Uhum. Porque o Zé Pilintra ainda, eles acabam tratando ele como um espírito que está em fase de aprendizado, como se fosse um Exu pagão, um Exu em fase de doutrina. Por isso tem muito terreiro que coloca o Zé Pilintra como Exu. Nossa. Não está errado, de certa forma é Exu. É. Ali nem todo terreiro tem linha de malandro. Uhum. É terreiro que tem linha de baiano. Claro, não tinha isso antes então. É, mas eu não sou baiano, vivia na Bahia, então não sou baiano. Né? É... Aí tinha, né, filho? Tinha o culto às crianças, tinha os cultos aos pais velhos, tinha o culto aos Exus e às pombagiras e aos orixás, que é mais parecido com hoje que vocês têm a saída de santo no candomblé. É. Então, eram os cultos aos orixás, eram praticamente as saídas de santo. Tá. E aí os mestres que trabalhavam, não tinha linha, né? Linha de baiano, linha de Pedro Velho. Tinha lá mestre Luzida, mestre Juremeiro, Zé Tocô, Maria do Bagaço, Maria do Bagaço, claro. Entendeu? Daí sim, tinha tranca-ruas, tinha, entende? Tinha Exu também. Tinha Exu, tinha tranca-ruas e Padilha, era o que tinha. Uhum. E Mulan. Mulan. Como é que foi? Qual, como é que foi a primeira vez que a senhora encontrou com o Exu depois que morreu? Foi assustador, filho. Não foi nada bom, né? Não, não foi. Porque foi o que se vieram cobrar. Sim, o primeiro Exu que eu encontrei foi um capa preta. Não dá nem de lembrar. Os bichos são feios quando eles estão lá no umbral, pra quem tá caindo no umbral. É. Primeiro que eles brilham numa luz que você não consegue olhar pra eles. Todo mundo acha que Exu é de trevas, né? É. E emana uma luz que você não tem. É pra subjugar você e colocar você no seu lugar. É. É isso. Foram lá, né, na cacete, porque a gente tá tão preso ainda no físico que a gente apanha como se fosse no físico. Dói igual. Dói igual. Eita, filho, você quer me falar disso? Maria do Cais não gosta de lembrar dessas coisas. É pra o povo criar consciência, Maria do Cais. Faça esse esforço pela gente. Tá. Então você. Tá bom. Você já não dá vontade de dançar com todas essas coisas. Ah, é, ué. É o certo. Uhum. Então, o que acontecia? Cheguei no umbral e eu tinha consciência de que eu tava morta. Isso eu tinha. Uhum. Porque eu morri devagar, então eu tinha consciência de que eu tava morta. Daí cheguei lá, não era nada do que eu imaginava que ia ter, né? Porque eu achei nada. Que ia ver um corpo de anjos, me pegar pela mão, a Virgem Maria e me levar pro céu. Pensei que tinha uma chave que eles iam me dar pra conseguir passar ali pro São Pedro, né? Ai, uma chave, ai, que da hora. É, filho, assim, a gente acreditava nessas coisas. Assim, porque de certa forma eu era, de certa forma, católica, né? Claro, claro. Não tinha essa permissão que vocês têm hoje em dia de dizer sou bandista, sou candomblessista. Não tinha, não, né? Tinha essa licença. A gente era tudo católico. Ah. Mesmo que fosse no terreiro ali, no mestre de merendeiro aqui, no feiticeiro ali, numa benzedeira ali, tudo era tudo católico. Tudo católico. Na segunda-feira ia pro terreiro, no domingo tava na igreja, na terça-feira tava no mestre Juremeiro, no outro tava pedindo pra minha benzedeira tirar uma dor. Então... Ficou mais bonito aqui. Vou pôr no lugar dos cabelos. É? Vou aqui, é que pega a luz. Então, e aí? Aí, me apareceu aquele homem grande, mais três. Foram em quatro. Uma luz que eu não conseguia olhar. Nossa. Aí, pelo menos pensei que eram os anjos. Daí chamei Misericórdia. Misericórdia veio me salvar, porque eu tava atolada de energia negativa até aqui, assim, ó. Nossa. Caída no chão, tudo descabelado, feio. Que eu mais não aceitava ficar feia. Não? Não. Era o meu maior medo, filho, era ficar velha e feia. Vixe. Velha e feia, acabada. Porque, filho, não é bonito quando a puta fica velha. Ela fica largada, não tem mais seu valor. Fica. Então era o meu maior medo. Sim, realmente. E... O capa preta baixou a frequência dele pra eu conseguir enxergar ele. E daí eu vi uma coisa horrível, né? E daí eles ficam bem feios quando você tá lá embaixo. Tipo assim, um cara assim... Não tinha olho, a boca era vazio, não tinha chifre, e o cristridente, né? Que eu associava ao diabo, né? Claro. E daí ele foi e me pegou com o tridente quente e me marcou. Com o tridente quente, disse que eu tava marcada como... Quase praticamente como uma prostituta da Babilônia, assim, tá? Nossa. Que era a mulher que usava os dotes de mulher pra enganar todo mundo. Ai. Era traiçoeira. E aí ele falou, você não me pagou? Você me pediu? Era traiçoeira. Tá vendo esse monte de homem aqui caindo na bosta? Foi tudo mal que você fez pra eles. E você não me pagou. Você ia cair na merda do mesmo jeito, mas se você tivesse me pagado, eu podia ser juiz. Deu. E tentar te auxiliar. Uhum. Agora não vou te auxiliar, não. Você vai apanhar. Ai, que... E apanhei por um certo número de tempo, que eu não sei contar, né? Porque lá a gente perde noção de tempo. É que nem sonho, assim, você não tem noção de tempo, sabe? Sim. E apanhei por um bom tempo. Daí... Não pedia desculpa, eu ainda achava que eu tava certa. Eu falava pra ele, mas eu tô certa porque vocês não existem. Vocês são o diabo, fingindo. Claro. Misericórdia, Filho de Maria, Nossa Senhora, vale por mim. Ixi. E eles, da boca pra fora, mas minha mãezinha, quantas rosas que eu te dei, quantos votos que eu não fiz, quantas fitas que não te amarrei. Ah, isso é tudo da boca dela, você tá achando que você compra santo? Right. Não é assim que funciona, não. E aí? Até que chegou um tempo depois que Virgem Maria veio de fato me salvar. Veio? E quando eu de fato me arrependi do que aconteceu. Se arrependeu? E entendi que eu tinha feito mal sim. E que eu não tinha como comprar. Comprar perdão. Comprar. Daí chegou uma hora que a senhora cansou. Não é uma hora que eu entendi. Não é que eu cansei. É que eu tô me vendo. É. Eu entendi. Virei imagem. Não. Eu entendi, filho. A senhora entendeu o quê? Entendi que eu de fato tinha feito mal, que a gente não cobra, porque a gente não faz as coisas e não paga. Uhum. Que se você é uma pessoa que fez um trabalho, não interessa que trabalho que seja, você tem que pagar, você não tem direito de roubar o serviço de ninguém. Uhum. Né? É. Que eu exigia que os homens me pagavam pelos meus trabalhos, mas eu não pagava os Exu que fizeram coisa pra mim. Ixi. Entende? Claro. E entende que Nossa Senhora e Deus e Jesus, eles não queriam nada que fosse material, não. Eles queriam coração, eles queriam alma. Alma. Que eu tivesse de alma lavada, de alma limpa, de alma bondosa, caridosa. Daí coloca na balança, né? Eu fiz tantas coisas boas, mas eu tinha feito mais coisa ruim. Mas quando eu me resgatei, eles me falaram das coisas boas que eu resgatei também. Falaram das pessoas que ajudei, das orações que eu recebi, porque as pessoas que eu ajudei, mesmo eu estando longe, eles não sabiam que eu estava morta. Eles achavam que eu tinha ido embora. Mas as mães que eu ajudei, as crianças que eu ajudei, eles rezavam, me colocavam nas novenas para que eu estivesse bem onde eu estivesse. Eu consegui um grupo de pessoas que eu fiz bem, que me amavam de verdade. Não fiz só gente coisa ruim. Só que enquanto eu estava lá naquele umbral, aquelas orações eu não estava pronta para receber. Sim. Depois que eu fui resgatada, que eu aceitei as erros que eu fiz, que Virgem Maria veio me buscar e mamãe Oxum veio me lavar, aí eu parei de ver os Exu feio, aí eu comecei a ver os Exu bonito, mas ainda tem medo deles. Tem ainda medo? Ainda fica de olho. Medo? Medo? Eles são bravos? A senhora malandra tem medo de Exu ainda hoje como espírito? Tem. Por quê? São bravos? Bravo, como... Eu tenho que andar na linha, se eu me desviar, eles vão vir atrás de mim. Eu ainda tenho medo deles. Explica como se traduz essa braveza dos Exus. Eles são muito corretos, né, filho? Isso é a polícia, né? São corretos? Sim. E a senhora associa a polícia? Sim. Por quê? A polícia tem muito poder. E, e a polícia certa, a polícia certa, que fique claro, que tem muita polícia ruim, né? É. Na minha época, a polícia não era boa, não. Ah. Era ruim, só protegia os que tinha pataco, né? Os pobres que se danem. E ele tem poder e ele tem uma ordem que ele recebe, que é manter a regra, manter a ordem, manter a lei. Ué, então se eu sair da lei, eles vão vir me dar uma comida, né? Uma costa. Uma costa. E eu tenho que admitir que como malandra, nem sempre eu faço as coisas certas, né? Ô, louco! Ah, filho, às vezes eu vejo coisas que eu não gosto, e daí eu tenho que pensar, e aí eu não sou a entidade mais, a entidade chefe de coroa do cavalo. Tá. O chefe de coroa é o Ogum. Seu Beramar. Meu, seu Beramar. Ah. Então, quando eu começo a me desviar, por exemplo, saber de alguém que vem me pedir ajuda porque o homem fez mal pra ela, bateu, por exemplo. Eu quero encher o cara de porrada. Não é assim que funciona, entende? Aí vem o Beira-Mar e fala, não, Exa, não pode, Exa. É, ele fala assim mesmo. Fala assim mesmo. É. Vamos lá, você tem que devolver amor, mamãe Oxum, vai lavar a mão desse cara que tá batendo na outra moça. Você precisa apressar a menina, você precisa dar força pra ela, não, não, não. E não ir lá encher o outro de cara de coça. É. Mas às vezes me dá vontade. Dá vontade? Dá, filha, é muito triste ver mulher sofrendo, né? Mulher ou o mais fraco em si? Ou o mais fraco, mas eu... Mulher pode bater em homem? Não pode, né? Mas a senhora não ia ligar se batesse, sabe? Se ele merecesse, não. Mas assim, se ela bate porque ele é o mais fraco? Não tá certo isso, não. Não? Então a senhora não defende a mulher em si? Mas filha, é a mulher que precisa de proteção hoje em dia, né? Sim, por ser o mais fraco, seria isso? Não por ser o mais fraco, mas porque a sociedade te acha como sendo a mais fraca. A mulher que é independente é tratada como vadia. Vixe. Não é? É. Como que a mulher desenvolve esse sentimento único de malandragem saudável para levar não só o casamento, mas uma vida em harmonia com a sociedade? Primeiro, saber que tem valor. Olha. Segundo, se achar a mais bonita e a mais perfeita. Se achar. É, se achar. Importante que a mulher se ache, né? Se ache bonita, se ache inteligente, se ache capaz. Se ela não for? Sou? Quando que não é? Todas são, né? Sim. Ah lá. Toda mulher. Cada uma tem sua beleza, cada um tem seu poder, cada uma tem sua capacidade. Ai, não fica abaixando cabeça para um homem que faz mal, não. Não? Não interessa se é chefe, se é marido, se é pai. Vai assumir tua independência. É. Vai acreditar naquilo que você... Vai seguir aquilo que você acredita. Não vai ligar porque os outros pensam e falam não. Não. Você é tão superior quanto qualquer outro. É. E se o homem malandro te faz mal, te bate de judia, não fica calada não. É. Vai embora, segue o teu caminho. Ah, tem medo que deixa vai o cara acontecer. Lá. O que é pior que pode acontecer, filho? Você ficar numa casa de um cara que te bate, te judia, que devia estar te dando amor e fica te judiando. É. Pior é apanhar de novo. É. Mas vai, hoje vocês têm lei que protege vocês, né? Sim. Mas eu tenho vontade de dar uma coça nesses filhos. A senhora tem vontade? Tem. Já deu? Deve ter dado umas escapadas aí que eu sei. Já. Já? Já. E aí a senhora tomou uma coça do seu superior? Sim. Conta como é que foi. Qual foi o caso, a pessoa? Ah, filho. Não foi nessa casa, não. Foi não. Nesse cavalo, não. Foi não. Outro cavalo. Como é que foi? O cara batia na mãe, batia nos filhos. Batia na duas mãe? Meninas. E nos filhos? É, batia na mãe e nas duas meninas, que tinha abusado de uma das meninas também. E a menina foi pedir ajuda pra linha de Zé Pilintra. E pra proteger, né? Porque o cara bebia demais. E aí dizia que a culpa era da bebida, né? Quando tava sóbrio, era um amorzinho, cheio de... Né? Mas tava bêbado o tempo todo. Uhum. E é isso que sempre faz, né? É o álcool. Não, o álcool só faz aparecer aquilo que você tem dentro de você. Se você é um mau caráter, o álcool vai fazer isso ficar mais forte. Se você é um bom caráter, você vai continuar um bom caráter. Uhum. Essa desculpa do álcool é fácil, né? Culpar o outro. Ixi. E também é fácil culpar a mulher, né? Ah, porque a comida tava fria quando eu cheguei em casa. Ah, você não tem mão pra você esquentar, marmanjo? Até o macaco consegue esquentar a própria comida, você não vai conseguir. E veio pedir socorro pra linha de Preto Velho e pra linha de Zé Pilintra. Que nesse terreiro trabalhava Zé Pilintra e Preto Velho. E daí a Pretinha me chamou. Sabe que Pretinha foi? Ah, qual a Preta Velha? É. A vó Catarina. É? É. Vó Catarina me chamou. É veinha, né? Uhum. Chama aqui a menina aqui, facinha. Uhum. E daí a vó Catarina pediu pra eu resolver isso. Mas a vó Catarina me deu um voto de confiança. Achou que eu ia ajudar a menina e as crianças pra esse homem parar de beber e seguir o caminho dele. Fiquei fazendo guarda na casa. E filhos, eles tinham dinheiro. Não era humilde. Uhum. Isso que é pior ainda, né? Tem dinheiro, mas faz essas merda mesmo assim. Esse ia pra igreja todo domingo de manhã, né? Mas dentro de casa tava, pagava, dava dinheiro pra igreja, sabe? Essas coisas de ajudar nas festas, o cara, né? Mas dentro de casa, na mulher, nas filhas, né? Na mãe. E e na mãe. E eu fiquei lá de olho. Qual foi a ordem da preta velha? Ficar de olho e energizar ele para que as energias negativas que estavam rodeando ele, os seres obsessores que estavam em volta dele, fossem desprendidos dele, encaminhados para a luz, para que eles conseguissem, por conta própria, ter a cabeça na consciência de que o que ele estava fazendo não era certo. Então estava claro para a senhora o trabalho. É, comecei bem. Só que daí, quando ele... O que eu fazia? Comecei bem. Tirava, cortava os quiumbas de lado dele, jogava os quiumbas fora, o cara ia lá e chamava os quiumbas pra dentro de casa de volta. Pra que ele entende quiumba é? É os espíritos ruins que caem e fica tão energizado negativamente que eles se tornam seres trevosos e maus, que fazem o mal. Eles se alimentam das dores dos outros. Eles se alimentam da dor que ele causava à esposa, à mãe, às crianças. É isso que é o quiumba. E ele precisa de luz de qualquer jeito, ele precisa ser tratado de qualquer jeito. Só que o tratamento dele é um pouco mais grave, né? Ixi. Porque... Às vezes tem que levar umas porradas pra acender, né? Depois que eles estão amaciados, como se fosse carne dura que você tem que amaciar, daí eles escutam. A senhora é bem esperta, né? Sabe que eu tô ali, mas é que é dali que eles vão ver, né? É claro que sim! É, mas eu não contei pra ela... Então tá, e aí? Já tô me vendo ali, né, filha? E aí? Sou burra, não. E aí? Então. Daí, bom, já sabe a ordem. Aí a senhora cortava os quiumbas dele. Mas ele chamava de volta. Não adiantava colocar a mão na cabeça dele, colocar consciência nele, em amor e tudo mais. Ele queria encher a cara, ele queria ter pensamentos negativos, ele queria machucar a mulher. Nossa. Não era quiumba só que tava fazendo, não. O quiumba se aproveitava dessa vibração que ele já soltava, que era a vontade de machucar o mais fraco. Não, eu fui me enfezando. A senhora foi o quê? Me enfezando. Enfezando? Fui me enfezando. Fui lá pra vó Catarina. Fui lá pros pretos velhos e falei, ó, meu pai, minha mãe. Bate cabeça pra eles. Eu falei... Bateu cabeça? Sim, bato cabeça pra preto velho. Esse respeito ainda existe no mundo espiritual? Sim, existe sim, filho. Eles ainda estão acima. Eles ainda são seres de luz e humildade. Que continuam passando amor, não interessa em que caso que esteja. Preto velho, quando não pode fazer as coisas, preto velho chora, preto velho não xinga, preto velho não briga, preto velho chora e pede desculpa de não estar tendo força e amor para passar maior pro adiante. Nossa. É isso que preto velho faz. Já pensou um dia a senhora ser uma preta velha? Poxa, vai demorar, porque ó, mas tomara que eu seja, mas sem ser velha. Pode? Pode ser uma preta sem ser velha? Pode. Ah, então tá bom, você é faceira, hein? E aí? Preta faceira. É a tia Maria, né? A tia Maria não é velha, né? É. Preta faceira você. E aí? Maria do Cais. Vovó Maria, não, você é vovó. Tia, tia Maria do Cais. Aí. Graças a Deus. E aí, graças a Deus. E aí? Fui lá, falei pra eles. Bateu cabeça. Bate cabeça, falei, te me tira nessa missão que eu não vou dar conta. Vó Catarina. Vó Catarina, vó Mané, me tirem dessa missão que eu não vou dar conta. É pro teu aprendizado também, menina. Vai lá, força no mamãe Oxum, força no teu padrinho Xangô, e vai lá e vai fazer o que tem que fazer. Fiquei mais um pouco lá. Aí chegou uma hora que eu enfezei, filho. Mas enfezei bonito, fiz uma coisa que não se faz. Eu incorporei na mulher, dei lá a surra nele. Você é doido? Me dei ele pro hospital. Foi possessão, então. Foi possessão. A menina apanhava e ficava quieta ali. Ah. E chorava que achava que as crianças não podiam crescer sem pai. Tava preocupada com o pataco que o homem tinha. E tudo aquelas... O que, que a família ia pensar? E... Dela ir embora e não sei o quê. E se inferiorizando. Olha. Ah, na hora que ela levantou pra bater, já tinha feito mal pra uma das meninas. Quando foi pra brigar, ela foi defender a menina. Quando ele foi pra bater na ela com um pedaço de pau, com a vassoura... Vixe, apanhou tanto. Mas esse momento, esse... Como é que é? Apanhou tanto com essa vassoura. Ele? Oh, então, mas peraí, conta aquele hospital. Momento, antes da senhora incorporar, o que foi o seu sentimento, assim? É uma raiva, filho, mas é uma raiva que é numa proporção que você não tem ideia. Que é uma raiva de eu chorava de ódio, eu tremia de ódio. E chamava Oxum, e chamava Xangô, e meu pai, minha mãe, me ajuda pra eu não surrar esse filho da puta. Ah, não consegui, não. Mas quem pegou a vassoura e foi pra cima, porque você batia com a mão, né? Essa vez ele... E não tinha quiúma mais perto dele, não. Os quiúmas estavam tudo tirado, então era ele que queria fazer. Banho. Banho, foi pro hospital. Pegou as coisinhas dele, ó. Vazou. Nunca mais entrou em contato com essa mulher. Judicialmente, essa mulher conseguiu o dinheiro pra cuidar das crianças, viveu feliz, casou de novo. Mas... ele nunca mais cruzou o caminho da vida deles. Não. Não. Aí eu levei a sova dos voos. Levou? Agora a senhora quer saber como é que foi a volta lá. Aí a hora que a senhora desincorporou, que a senhora falou, meu Deus, o que que eu fiz? Aí os presos já estavam tudo lá, do lado com a mão na cintura. Tá? Já tava lá. Já. Eita, Maria. Que é isso que você fez? E eu já tava chorando, já. Ai. Pedindo desculpa, batendo a cabeça. Eu não ia deixar. Não ia deixar quando viva, não deixava homem nenhum bater em mim. Quando viva eu tinha respeito pela mulher que sou. Eu vou deixar a filha minha ficar sofrendo assim? Não vou. Você não pode se intrometer nas coisas dos encarnados. Você tem que fazer energizar. E nananã, faça as coisas direito. Por que que você é tão teimosa? Por que você é tão difícil? Sim. Maria, não tem jeito. Filha, você, depois você virou guia de Umbanda, você não pode mais... Acho como quando você é encarnada, você tem que passar bondade, superioridade, humildade. Avó. Autocontrole. Autocontrole. Uhum. Avó. Avó. Não me põe mais em missão assim não, que eu não consigo. Meu próximo eu mato. Sarah falou o quê? Não me põe mais em missão assim não, que eu não consigo. Ah. Próximo eu mato. Se vê fazer mal desse jeito. Ei, mas não aprende nada, tá? Fiquei de castigo um tempo sem poder incorporar. Ah, é? Fiquei. Ficou de castigo? Sem beber, sem poder pitar nesse médium dessa casa que eu gostava. Nossa. Vai ficar só observando. E você vai falar pro médico o que aconteceu. O médico avisado, né? Mas falou, é, Maria, não pode. Pois é, agora não vou incorporar por 7 meses. Vixe. Que castigo, hein? Não, agora tem que me controlar, mas daí os pretos não me põem mais em missão. É por isso que quando o preto desce, principalmente o preto daquela moça lá, eu morro de medo. É? É. Morre de medo? Medo, mas um medo de respeito, que fique claro, né? Claro, claro. Tenho respeito muito grande, mas aí eu tento a de mais na linha possível, né? A de mais o quê? Na linha possível. Na, de andar na linha. É. Nem sambo, pra eles não ficarem bravos. Graças a Deus. Olha, chegamos no final. Ai. Que droga, hein? Não, mas olha, eu quero pedir à senhora que daí, se Deus quiser no futuro, a gente vem falar com a senhora, contar mais causos que a senhora resolveu no mundo astral. Ei, gostou, filho? É, gostei. As histórias, elas causam um impacto nas pessoas muito positivo, né? Espero que positivo, né? Se for negativo, é ruim, né? É ruim. Que ninguém faz que nem eu. Nada de dar paulada. É. Quer dizer, se você estiver encarnado e o outro merecer, pode dar paulada. Se for bom pra conseguir se defender, é bom que a mulher se valorize, viu? Em todos os tipos. Se valorize. Sim, se valorize. Tem que se valorizar, porque é valiosa, sim. Uhum. Tem que se valorizar. Nenhum homem tem direito de falar nada que ofenda. Não é porque você tá com uma saia curta ou um decote que um homem pode te abusar de você. Você usa porque você tem orgulho do teu corpo bonito. E você quer mostrar. Porque é o que você tem. Uai, homem pode andar aí sem blusa, sem ser assediado. Mas a mulher está de saia assediada, que é pecado, que é a carne pecaminosa, é o homem que tem o pecado dentro dele. Oh. Não é a mulher que tem o pecado dentro dela, não. E quando o homem fica bravo porque a mulher ou não limpou a casa, não fez a comida, ou... Se tem moça, tem pé pra quê, filha da puta? Já vai limpa e faz você. Você ficou revoltada. Oh, lógico. Você não tem a mesma capacidade que uma mulher de varrer o chão? Com certeza. Então? E nós não estamos aqui para ser servido, né? Não, é lógico que não, nenhum. Nem ela, nem ele. Não. Se os dois trabalham, os dois têm que se ajudar. É. E se ela não trabalha, nem por isso ela tem que ficar lambendo as coisas dele. Mas, ó, vou dizer uma coisa para vocês, donas moças. Vão trabalhar. Vão viver a vida de vocês profissional. Vão fazer aquilo que vocês gostam. Vocês não são empregada nem babá de ninguém. Vocês querem sair, vocês querem trabalhar? Sai, vai trabalhar. Se o homem fala quando vocês estão namorando ainda, mulher minha não trabalha, mulher minha fica dentro de casa. Então dá o pé na bunda dele porque a fila anda. Tem bastante peixe no mar. E vocês vão achar um homem que valoriza de verdade você. Ai, mas eu amo ele. Não. Você tem que amar quem te ama de volta e quem te respeita. E não qualquer um. Como foi que a Pomélia já falou, filho? É... Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas? É. Das moças eu gosto. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Exatamente isso. E o amor é recíproco, não é? É hoje. Só ama se você ama, o outro tem que te devolver amor. E onde uma pombagira me falou uma coisa pro cavalo que eu escutei e achei bem bonito. Conta, né, pra gente. Que só é? Chore por aqueles que podem beber suas lágrimas. Quem não pode beber suas lágrimas, não vale a pena derramá-las. Maria Padilha das Almas. Que bonito. E que fica a dica, como vocês falam. Graças a Deus. Eu vou subir aí. Fala, linha de malandro. Nem terminei de beber, ó. Vocês bebem, ó. Ele um pouco inteiro, né? É. Gratidão, viu? Salve. Salve. Agora pro seu morro vai subir. Meu Deus, ela já vai se embora. Conversa de Maria não tem fim. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Saravá, dona Maria do Cais. Saravá, suba. Saravá, graças a Deus. Só um minutinho, que se eu não tiro tudo, ela não sobe. Hã? Ela fica grudadinha aqui. Vai, Maria, sobe. Salve, minha mãe. Essa é faceira. Também me deixa bem feliz, ela. Mãe Bárbara de Ançã, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi pra senhora o trabalho com a dona Maria do Cais? Ah, eu gosto bastante. Ela fala, não para mais. E ela ensina bastante coisa pra mim enquanto ela tá conversando. Uhum. Porque eu também tenho uma tendência a tentar resolver as coisas no grito e no tapa. E... é, pensa, né? Ah. Mas ela me fala aqui do lado, não faça assim, seja mais calma, tenha paciência. Sim. Porque como pode ver, ela tem um gênio difícil. Sim. Então, ela vem me falar, gênio difícil não leva nada, tenha paciência. Uhum. Nossa. E de hoje que ela passou, assim, pra todos, que foi, qual foi a lição que pra você foi a mais tocante? Tudo não que ela lembro, falou. Jefferson. Uhum. Aonde você estava? Porque cada um tem uma mediunidade, né? Explica pra gente. É, então, no caso, sim, ela tem a tendência de quando ela sobe, quando ela tira aquele chapéu e ela faz isso aqui, ó. Ixi. Ela leva tudo. Oh, eu lembro de uma história da vassoura. Isso eu lembro. Uhum. E isso vai vindo conforme o tempo for passando, ela vai me depositando de volta o que ela falou. Claro. Mas, assim, a sensação que ela me passa é que ela ensinou bastante coisa sobre... valor, respeito isso. Ao outro. Sim, foi isso. Força, né? Claro. E por que que você, novamente perguntando, concordou de intermediar um diálogo com os espíritos? Porque o menino Joaquim, o Erê, veio até mim e pediu e disse que a minha egrégora dos meus guias tinha definido que eles tinham muitas coisas para passar que seria útil para todos os que escutam. Sim. Então, eu relutei um pouco, né, porque, ai, na minha cabeça, né, será que tem mesmo, o que que isso vai gerar, é. Né, que repercussão isso vai ter, sim. E não teve jeito. O Joaquim sentou em cima da minha barriga enquanto dormia e falava, vamos tia, para de enrolar, traga o moço pra cá, vai ser bom pra ele, vai ser bom pra você, vai ser bom pra todo mundo que tem o que escutar. Louvado seja. Pra quem tá vendo, hoje a gente tá na cidade de... Curitiba. Que bairro que é esse? Santa Felicidade. Graças a Deus. Muito obrigado. E a gente agradece também ao Erê, né? Sim. Que a gente não falou com ele. Joaquim. Mas tivemos a oportunidade aí de ter ele intermediando que tudo isso acontecesse, né? Sim. Então, muito obrigado. Novamente, como chama a casa? Filhos? Filhos de Zé Pilintra. Tá certo. Graças a Deus. Graças a Deus.